Essa é a tropa do gordão do trem, do trem, do trem bala, do trem, do trem bala. Coloca o peito pra ver, Eric FB, Eric FB. Quero começar o ano novo sem estresse. Se for pra transar legal, mas me sufocar me esquece. DJ Daniel, minha vida de cafajeste. Tô pra cachorrada aprontar, pintar o set. Tô pro BH com a garota do match match. Por me amar demais, ela capricha no botete. Tô pelas partes do cabaré. Tô com Eric FB no paraíso de mulher.